Tivemos a poliona do grupo do Bloco J, garotinho feliz, feliz, muito feliz. Eu acho que se o povo devolver o nosso dinheiro amanhã, nós vamos fazer um desfile em 92, muito bonito, inclusive. Para se fazer um concurso de bloco na rua, né? É. Inclusive, eu acho que merece, tem que sair na rua. O povo, acho que não sei o que está acontecendo em Itaporanga, eu acho que falta dinheiro, pouco, mas um pouco tem a timidez, como da minha mãe. A minha mãe gostava de ver. Então o povo de Itaporanga gosta de ver. Então, se Deus quiser, ela vai ter um jantar. Graças a Deus ela está no céu, mas lá em cima no céu, ela vai fazer o próprio jantar na rua. Que está prometendo no próximo ano sair na rua, tá vendo? É brincadeira. JA vai sair na rua, é a grande festa, a grande promessa. Daí, quando vamos ter mais um intervalo, para daqui a pouquinho a gente voltar novamente. Então, daí, vamos ter mais um intervalo de alguns minutos e o pessoal continua aí fazendo a festa, comemorando. É o carnaval aqui no Clube Atlético Itaporanguense, que você vai acompanhando pela sua rádio Transuniversal de Itaporanga. Lembrando que estamos falando família do chão, do chão, lá. Eu gostaria de saber quem está na técnica, Jair Veiga. Isso. Alô? É. Jair? Isso. E aí, vamos voltar a entrar com alguma música de carnaval aí, enquanto a gente está no intervalo, daqui a pouquinho já, meu show. Então nós vamos aguardar um pouquinho, já eles vêm, entra com a música de carnaval lá, daqui a pouquinho a gente volta nesse meio intervalo, quer dizer, e também para me descansar um pouquinho, né? Daqui a pouco já estará por aqui. Aí, daí ele assume mais um pouco o comando da Rádio Transuniversal. Assume mais um pouco aí. Como é? Dá demais, realmente, a noite, né? Olha, acontece aqui, a folia é intensa, o pessoal aqui no parque...